Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 90 episódio. O som dos bombos entre as ruínas onde brotam as fodelas. Tem aqui a Vila Perfumada. Curiosamente, esse grupo tinha temas. Tinha temas aqui do Burgo. Então vamos. Os Pedra d'Era, que é uma. É um grupo. Que é um grupo lendário aqui do Fundão. Vila Perfumada. Já passamos neste programa. Já. Mas que podemos recuperar, fazer o tema. E tem muito a ver com isto que estamos a falar, que é as raízes. Se calhar a Pedra d'Era e a Estação. Isso já passou muito tempo. Vamos ouvir agora duas musiquinhas de Pedra d'Era e pronto, continuar aqui. Como é que é? Vila Perfumada, não é? Tem Pedra d'Era, tem do Carvalhal, O Carvalhal é nosso. Tem vários temas originais, foram feitos por eles. Eles merecem respeito. É um grupo que merece. Merece, sim, senhor. Merece. Beira, beira, beira, baixa, tem fundão que é rainha. Canta quem saber esta linda modinha. Beira, beira, baixa, tem uma vila perfumada. Chora a sua beira o que vai de abalada. Mas mesmo assim o que importa é criar a beleza do jardim com a cabeça no lugar. E todos vejam a alegria que há, honrando os que moram na razão de trabalhar. Beira, beira, beira, baixa, tem fundão que é rainha. Canta quem saber esta linda modinha. Beira, beira, baixa, tem uma vila perfumada. Chora a sua beira o que vai de abalada. Assim, o que importa é criar a beleza do jardim com a cabeça no lugar. E todos vejam a alegria que há, honrando os que moram na razão do trabalhar. Vai, Dorona! Rainha, canta quem saber esta linda modinha. Beira, beira, baixa, tem uma vila perfumada. Chora a sua beira o que vai de abalada. Mas mesmo assim o que importa é criar a beleza de um jardim com a cabeça no lugar. Que todos vejam a alegria que há, honrando os que moram na razão de trabalhar. La la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. depois é outra área aqui de música que tu te ligas mais pela, se quisermos, nem é tanto pela música, é pela identidade e a força que aquilo tem, que é o, os teus amigos de Lavacolhos e os Bombos, não é? Que é uma... Conta lá a tua história da relação com... Porque há uma coisa engraçada, que é o Diamantino, não sei se sabem, o Diamantino e o Jerónimo, cada um no seu métier, são as pessoas, das pessoas mais consensuais e estimadas em todas as aldeias aqui à volta. Tu vais a qualquer aldeia e o Diamantino é mais conhecido que o Papa. Isso porque... Não, é verdade, porque tu não te limitas a ir aos sítios e ser o fotógrafo que fotografa e se vai embora. Tu foste conhecendo muita gente ao longo destes anos todos em Lavacolhos, Janeiro de Cima. Não vir as costas. É uma boa conversa. Não vir as costas. Não, e às pessoas, acho que as pessoas merecem todo o respeito. Eu fui educado assim. É por isso que eu tenho muito medo. Quando fecham os tascos nas aldeias. Porque se uma aldeia que não tem um café, uma taberna, mas é que é mesmo. Morre. Eu acho que até deviam ser isentados das contribuições, as pessoas que têm a coragem de ter um estabelecimento numa aldeia. E gastamos depois dinheiro nas coisas sociais, nas lojas de cidadão, não é cidadão, não, nas lojas sociais, eu não sei o quê, quando tínhamos lá as lojas sociais. E até por respeito à história daquela gente. O indivíduo tivesse uma mercearia numa terra, ele era tudo. Era aquele que ia chamar as pessoas para o telefone. Era ele que emprestava dinheiro quando havia uma urgência para ir a um hospital para chamar um táxi. Era o fiador, era tudo. Uma pessoa que tivesse um estabelecimento, ele era tudo, era o banco, era social. E sei, às vezes que era até parteiro. E isso perdeu-se. Eram esses os taxistas. Taxistas de aldeias. São pessoas que eu não vejo reconhecidas. Isso é uma pena. Era aquele que fiava porque só subia ao fim de semana. E os casos que eu conheço, no princípio, já não sou bem, que eu, não sou tão velho como isso, e foram eles os principais indivíduos que emprestaram dinheiro para as pessoas irem para a França, que eram as únicas pessoas que ainda tinham dinheiro e estavam, que depois havia, quando vinham, nunca mais vieram. Eu lembro, o meu pai também não tinha nenhuma, mas também fez isso. Eu ficava eternamente agradecido a essas pessoas. Alguns. Ir daqui já era complicado, mas depois era a coragem de ser embora, ficar cá a família, e ir com dinheiro emprestado, quer dizer, era uma coisa. Era uma coisa, não era nada fácil. Para um sítio desconhecido, sem saber falar a língua, sei. Mas eu um trabalhos de merda. Aqui dos bombos, até prova em contrário, eu acho que os bombos estão todos ligados a romarias. Querem nos ligar às invasões, que na altura das invasões não havia bombos destes. Não, os exércitos usavam gaitas de fogos e caixas. E caixinhas pequeninas. E o nosso exército também era. Eu acho que os bons laboratórios, da Alma Seda, do Santa Casa, que são assim os bons de referência, vinham todos a Santa Luzia. E daí é que parte tudo. Se propaga. E é que parte tudo. É? Eu tenho uma teoria. Como é que é? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é feito. Eu vi o vosso livro. Eles têm um livro, o Diamantino e Isaura. No fundo, faz uma história da. A história dos bombos, não é? Do fundão, não é? De Lavacolhos, ou é? Mas é que é só agora recente. Sim, sim. Não, o livro nasce uma coisa interessante. Eu um dia ia de carro e estava a entrevistar. Espera, para tudo. Agora, não é Zé, é do meu saudoso primo João. O Jerónimo, em honra do nosso convidado, serviu-nos aqui duas garrafas de Bordeaux por causa das invasões francesas. Acabado o Bordeaux, vamos aqui para um garrafão de 5 litros de... 6 litros. 6 litros. Do meu saudoso primo João Roque. Ah, então vamos beber um... Lembras dele? É perigoso. Já bebemos lá na quinta dele, a última vez. Não era bom? Era. Eu não vou misturar aqui com o Bordeaux. Isso assim vai correr mal, está cá acontecido. Não, mas aquele livro... Joguei o copo. Aquele livro dos bombos. Eu andei de carro... Quer para eu provar primeiro? Estava a entrevistar na Antena 1... Só para eu provar, a ver se está... Estava a entrevistar na Antena 1 o Fausto. Sim. E às tantas... É a guerra. E quando acaba a música, ele diz... O fundo musical desta cantiga, desta canção, é o ritmo dos bombos de Lavacolhos. Ele diz isso? Na entrevista. Eu parei o cara, chefe, está aqui. E depois fiz um post no Facebook. Já provaste? E o presidente da junta de Lavacolhos, o Paulo Barbosa, que é uma excelente pessoa. Uma excelente aquisição para a região. Uma sorte teve ali aquela aldeia. Podes crer. Respondei logo, opa, isso aí, tens de fazer uma coisa sobre isso. Uma coisa sobre isso é fazer uma recolha de todos os índices que já usaram o tema, o ritmo, que tem alguma coisa relacionada com os bons. Encontramos mil e um. Até o primeiro, o Fernando Pereira, também tem uma coisa sobre os bons. A sério? Tem, o Fernando Pereira. É o Fernando Pereira, o imitador, é o Fernando Pereira da Taberna dos Trovadores. Olha, isso é um local que tu tens que ir visitar. Que é onde? É em Sintra, a Taberna dos Trovadores em si. É o sítio onde se encontra mais música. Ah, onde se juntam lá aqueles gajos de. É o meu segundo primo. Ah, é? É uma pessoa excelente. Esse palco é o Paulo Trolha. Sim. Ele tem título esse Paulo Trolha. Porque ele contratou-me. E eu assim. Pá, um gajo de estrelas. Fui tentar ver quem é que era o Paulo Trolha. E ganhou a minha admiração porque é o único presidente da junta em que tu vais à página da partilha dos outros sítios todos. Não, da junta de freguesia. Para encontrares uma fotografia com a cara dele, ele partilha as coisas todas, mas não se mostra. Tá? Não, então outra coisa. É tudo o pessoal de cortar a fita, tem que aparecer e mostrar a cara. Tem outra coisa que eu acho espetacular. Enquanto o presidente da junta de freguesia daqui e dali só põe coisas organizadas pela sua junta, nem sequer ele põe. Há o encontro de tratores de enxabarda, que é até rolar. E ele, na página da junta de freguesia de Lavacolhos, como faz todo sentido, diz: amigos de Lavacolhos, aqui os nossos amigos do lado de enxabarda, este fim de semana, têm um encontro de tratores. Quando eu lá fui, aquilo é uma coisa de informação. Sessões de cinema no Fundão, ele põe lá na página dele. Não é bairrista, nada. É a vantagem. Isto é uma coisa que eu testo quem dizer. Quem conhece não acha isso nada de extraordinário. Ele é mesmo assim. Que o bairrismo é uma força e uma doença da região. É uma força, porque mantém as coisas unidas. Não tem justificação nenhuma. Mas o bairrismo devia. Eu sou muito mais regionalista do que bairrista. Eu, para mim, quando está a acontecer uma coisa boa na Fatela ou em Alpedrinha, ou em Castelo Novo, é na minha região, não é só na minha aldeia. Tudo aquilo que não for feito na minha aldeia não presta. É, exato. E agora há 15 dias comecei a publicar os postais do Fundão. Os cartazes. E é. É giro que tu usas aquele lettering antigo dos portais antigos. Portugal depois põe a nota assim. Exato. Mas espera aí. Nós temos que aumentar a escala dessa porta. Pois já estamos aqui há tanto tempo a falar com o Diamantino e está. De todas as coisas que Fausto, ele tem... Fausto, vamos ter que ouvir Fausto também. Fausto é que é o que disputa a coisa do livro. Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim, o medo ronda-me os sentidos por baixo da minha pele. Ao esgueirar-se viscoso, escorre pegajoso e sai pelos meus poros, pelos meus ais. Penetra-me nos ossos ao derramar-se sedento. Nas entranhas sinuosas, entre as vísceras mordendo, salta e espalha-se no ar, vai e volta, delirante, tão delirante. É como um sonho acordado, esse vulto desuntado a revolver-se no lodo, a deslizar de uma larva, emergindo lá ao fundo, tenho um leva tudo a teu, mas deixa-me. Arrasta-me à côncava funda do grande lago da noite, cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno, até à boca escancarada, esfaimada, atrás de mim, atrás de mim. É como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas, pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu lascivo a sua própria mãe, e sua amante. Meu amor, quando eu morrer, oh linda, veste a mais garrida saia. Se eu vou morrer no mar alto, oh linda, e eu quero ver-te na praia. Mas afasta-me essas vozes, linda. Tens medo dos vivos e dos mortos, decepados pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fio do lombo, como te pedem as carnes, tu não mentes. Arrasta-me à côncava funda do grande lago da noite, cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno, até à boca escancarada, esfaimada, atrás de mim, atrás de mim. É como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas, pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu das si a sua própria mãe, a sua amante. Meu amor, quando eu morrer, linda, desta mais garrida saia. Se eu vou morrer no mar alto, oh linda, e eu quero ver-te na praia. Mas afasta-me essas vozes, linda. Tens medo dos vivos e dos mortos, decepados pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fio do lombo, como que tremem as carnes, tu não mentes. Tens medo dos vivos e dos mortos, decepados pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fio do lombo, como que tremem as carnes, tu não mentes. Sapatos pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fim do mundo, como que tremem as caras, tornam-me dos vivos e dos mortos. Dos sapatos pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fim do mundo, como que tremem as caras, tornam-me dos vivos e dos mortos. Dos sapatos pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos, até ao fim. Já fizeram coisas com os bombos, deu aquele livro. Pronto. E ainda de todas as coisas, de todas essas capacidades que o Diamantino tem, vocês, no Jornal do Fundão, captaram a essência do Diamantino, que é a fotografia. É mais ao contrário, o Diamantino, todas as semanas, deixa uma imagem que é mais do que uma imagem. Ou seja, há uma coluna que já tem uns anos, não é? Já uns anos valentes, que é a fotografia do Diamantino, que normalmente vem ao pé do editorial do Nuno Francisco. E aquilo é sempre um olhar, é o olhar do Diamantino sobre um tema, não é? Da beira, ou é uma paisagem, ou é uma... Tu tens um interesse muito especial que eu acho que eu gosto muito de ver, que são as casas, não é? As ruínas de casas espalhadas. Eu adorava ser agente, eu se fosse agente imobiliário, estava sempre a ver onde é que o Diamantino andava. Porque tu descobres sítios. As casas têm uma história. Oh, pô, o Diamantino, mas uma casa, pá. Uma para casa lá da história é. Esta casa até fica com exato, esforço, exato, aquela, é isso. Ele tem um carinho pela ruína, pela casa que fica no meio do campo, do nada, que já teve umas histórias, já teve uma vida, já viveram ali pessoas e que hoje é uma ruína. E, que, e isso é uma coisa que vem sempre na página 3 do Jornal de Fundão e que vale a pena. Curiosamente, eu agora um dia desses vi que andavam a, andavam a fazer uma coisa no centro de células. Sim, a recuperar aquilo. Aquilo não tem nada para recuperar, aquilo é sempre um monumento. Exato. Tens toda a razão. Mesmo queima, quando queima a pedra. Tens toda a razão. Agora, escavações e não sei o que estava. Há coisas. Eu li uma vez uma lição do doutor João Marinho, que é, é ali da Sarzeda, tem um livro sobre o Castelo Branco. Sobre as maiores porquias que ele pediu para fazer escavações. É uma pessoa excelente. E ele tem uma casa em Castelo Bom. Chegou o outono. Finalmente. Já se nota. Já estou aqui. Tem uma casa em Castelo Bom, que é um sítio fantástico, lá no alto. E ele tem, a primeira vez que lá foi, ele está lá no quintal, meia não janela. É, não é mal. Está lá em meia janela, com um vaso de flores e veste de relva. E eu digo assim: é pá, que coisa gira aqui está. E ele disse: isto é uma ruína. Eu pensava que tinha sido feito, estava tão bonito. É pá, que coisa. Até que tirou as pedras para ele. Não, não, estava aí uma ruína. E eu. Deixei estar. Alindei a ruína, não é nada. Mas? E aqui ele sente: anda, anda, por cima. É pá, por favor. Eu sou todo. Totalmente de acordo há contigo. Há monumentos que são acho assim. Que há uma mania de não olhar para uma ruína é pá, e achar que tem que se fazer daquilo alguma coisa. Não, a ruína, como ruína, é um sinal do tempo que se deve preservar assim. É forte. Senão, qualquer dia estamos a fazer centros de interpretação e centros de ruínas para, nesse afã de. De, sim, e, sim. E normalmente dá merda, dá cagada, porque vão fazer uns projetos de arquitetura. Aqui é a nossa ponte romana. Também parece que está tido a pensar em fazer, epá, faça uma ponta ao lado e aquela fica como está. Mas é aquela que vai para o Viseu. É assim um rito, está estreito aqui um rio, não é para fazer uma ponta assim, é pá, um ponto para fazer o trânsito normal. Mas, você ainda aconteceu que... É preciso tirar as pedras que estão lá em baixo, na... Bem, mas, algumas mas estão mas lá pé, na... Sabe, sabe é, que é que não fazem uma nova? Estava uma cruz, um cruzeiro enorme do outro lado da ponte. Mas sabe porque é que não fazem uma nova? Porque têm medo. Não têm medo, ficam envergonhados porque fazem uma nova, cai mais rápido do que a romana. Sim, a romana pelo menos tem garantia. Já deixamos a sol. Tens dúvidas? Tem provas. É um descasco que aqui se aplica a isso. Tens, deixa estar aqui. Isto resume uma coisa que tu defendes. Não, mas sabes que quando estive ali a dar lá a fazer aquela central, ou foi, passavam lá os caminhões de várias toneladas na ponte romana. Está ali uma ponta, está ali uma ponte, não está lá na ponte romana. Se fosse uma ponte feita aí para. Para os nossos arquitetos aí das infraestruturas, já tinha caído. Daqui o Diamantina, os presidentes das câmaras até já devem começar a suar quando o veem aproximar-se. Eu acho que não. Não, suar no bom sentido, que é, o Diamantino é um defensor do património, da identidade, mas é um defensor, não é das coisas vagas, é coisas concretas. Tu contaste uma vez, disseste uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Qual é a planta que é o símbolo da gardunha? Sabes o nome? Sei. Como é que se chama? Asfodelus. Asfodelus, que é um símbolo da gardunha, porque é uma planta que não, é uma coisa que não existe em mais lado nenhum. Exatamente, do mundo. Está daqui. Na verdade, é uma coisa que todos nós sabemos que existe, mas não há nenhuma cultura de. Não é? Por exemplo, uma coisa tão simples como ele disse, que era plantar asfodélias na praça do município. Uma ou duas, para um canteiro. Põe um canteiro. Um canteiro. Canteiro com asfodélias. Pá, uma coisa tão simples quanto. Não estamos a falar de um projeto financiado pela comunidade europeia a 500 mil euros para fazer o centro de interpretação das asfodélias com imagens a mexer para um lado e sons de asfodélias para o outro. É um canteiro. É tão simples quanto isso. Mas pergunta lá, no fundão. Se alguém já viu algumas fadelas. Se houver 1% das pessoas do fundão que saibam o que é, que essa coisa existe, que é unicamente só existe aqui no fundão, não sabem. Aquela variedade. E se calhar, se fores à Câmara Municipal do Fundão, não sei quem é que é o responsável por esse pelouro de. Não sei. Mas se calhar sabe que isso existe. Não tem interesse nisso. O fundão não tem. A construção da identidade. A gente não pode dizer que no fundão não tem património. Sim. Tem o que tem. Tem um património de uma vilazinha. Tem um património de uma vilazinha. Esta banca tem um bocadinho de mais. Esta banca basta o jardim. Claro. Pronto, e a guarda também. Nós não temos, mas temos património. Temos tu, hoje em dia. Vai à avenida, a gente começar a olhar para a avenida. Diamantino, tu hoje em dia. A casaria daquele lado tem lá muita beleza. O património não é uma coisa que fica imóvel, estática no tempo. Não é só o património monumental. Hoje em dia, por exemplo, ruas que a gente, prédios que a gente nos anos 50 ou 60 acharia se calhar meio pirosos, hoje já marcam um tempo de arquitetura que é importante. É o caso da Avenida da Aula. E o Fundão é uma cidade muito interessante de vários momentos da arquitetura do século XX. Eu já não vou para os solares do século XIX, é como é que a arquitetura evoluiu no século XX. Sim. Para lá das vivendas, que têm vivendas, casas lindíssimas, de desenho arquitetónico, que tu passas ao lado e não tens o... Ou estás atento, não é? Eu acho que aí a responsabilidade é dos poderes públicos chamarem a atenção às pessoas. Tu passas nas vivendas, nas casas do Fundão da Sinatura, pá, tu achas aquilo bonito, mas não tens lá. Bastava uma informaçãozinha, quem foi o arquiteto, em quem... Pois, que até devia ser obrigatório. Eu ao menos estive em Guimarães, não vai chegar a Guimarães e esmaga, não é? Como nós não temos isso, temos que fazer, temos outras coisas. É realmente lindo. Homem, o que é que há do Fundão? O que é que eu posso ver aqui? Ultimamente chegou aqui uma expectativa muito grande. As pessoas que nunca vieram ao Fundão, ou então de falar do Fundão, chegam aqui. E apanham uma grande desilusão. Se chegarem aí ao sábado ou ao domingo, não vêem ninguém na rua. E se perguntam onde é que se come no Fundão, tem carro. Ao domingo. Tem carro. Exato. E eu fico muito aflito e digo assim: podem ver a igreja. Sim, igreja. Claro. As capelas que temos estão sempre fechadas, claro. Que é outra vergonha. É para ver a estação. Mas isso é um problema nacional. Não é um problema nacional. Não é tão... Museus, bibliotecas, o horário normal de quem trabalha. Então, quer dizer, sabes onde é que é a Sousa Póvoa? A Sousa Póvoa fica fora da aldeia. A aldeia que vale a pena, a lei do Val do Lobo, só aquela rua de balcões que é os balcões que é maravilhosa. Não sei como é que deixam lá estacionar carros. A igreja de Sousa Póvoa. Lá acima. Está num desterro. Sim. Sei. É aberta de manhã às 7 da manhã. Está sempre aberta. Está lá uma câmarazinha. Pronto, é a senhora. Ela está assim uma pomba branca, é uma coisa engraçada. Ali é que roubaram uma coisa. Não, nunca que roubaram nada. Não. Porque aqui as capelas do Fundão, são aquelas capelas, temos ali aquelas capelas todas, não estão abertas. Porquê é que o museu não está aberto? Mas aprendeu com o Valverde. O Valverde tem dois museus, estão sempre fechados. É isso. Nem abrem. Portanto, tem dois. Já para não falar das inúmeras casas de memória e de lugares do sentido e do território, para visitares, se não marcares. Olha, não, mas, não... Sim, olha, mas nesse aspecto, por exemplo, Luís Cerdeira, nos Três Poços, fez a casa da pastorícia. Mas tem que ser com marcação. Sim. Já não é mal. Ah, pá, mas temos a estrada do Fundão para a Alperinha. Um sim, coisa do ar. Temos que ir a Sintra para ver assim uma coisa parecida. Onde é que encostas um carro? Pois, tem que ir a Sintra, não. Chegas ao Alto da Serra, o autocarro não consegue sair da estrada. E é um sítio fabuloso. É. Sítio do. Eu estou farto de chatear o presidente. Esse ponto. Não. Ele vai-se embora sem. A chamada a Portela da Gardunha, a grande do ciclista. É um sítio que em qualquer lugar do mundo. Era um sítio de visitação. Estamos a falar do maior do geógrafo. Ciclista. Sim, não é mal, essa, é mesmo assim. O Orlando Ribeiro e o dono daquilo, que era botânico. Aquilo é uma bateria. Onde está essa coleta? Divide o sul e o norte do país, claramente. O norte montanhoso e a planície do sul. Há o cruzamento qualquer. Aquela casa que estava lá cima era uma estalagem. Esse sítio era maravilhoso. A estalagem da Catraia. Entre a casa e o cruzamento há uma bateria de vinhos que eu nunca vi lá de mim. Nem metro de alcatrão, tem 10 metros de altura, então já uns 36 as vinhas. A gente passa lá um galinho às vezes. Não. Se for a pena, os vinhos. Tu estás a esquecer da curva lá assim, que cortaram, porque a estrada aí era onde se via a diferença. É aquela lá assim, quando acabas de subir e começas a descer. Havia aquela estrada lá. É Portela. Mas tu ali não consegue, para sair do alcatrão tens dificuldade, como é com um carro, com um autocarro não consegue. Pois já não. Há autocarros parados. Mas a estrada do Fundão passou tacado. Tanto vai ser de noite, de dia, aquilo é uma coisa do outro mundo. Essa estrada que eu fiz no outro dia lá para o meu programa, a estrada começa no Fundão, sabes onde é que acaba? Em Tomar. Sim. Ela é descontinuada, quando chega ali ao Orvalho bocadinho, entre o Orvalho e o Oleiros, 10 km, depois continua... E faz toda a faixa norte do Zezer. E toda a estrada entre o Fundão e Janeiro de Cima, o Orvalho, é uma estrada das estradas cénicas portuguesas mais esmagadora. Não é? Em termos de paisagem, passas pelas Minas, passas pela Cova da Beira, passas pelo Zezer. Os meandros do Zezer. É uma estrada que é uma atração turística. tem que ter tem coisa. Que ter bastante. Mas, ou tens de ter um sítio para parar. Por, então, por exemplo, lá aquele mirador do Janeiro de Cima. Sim, os dois. Epá, tem duas árvores, tem um mirador e tem dois pinheiros à frente. Não vê nada. E aquilo é um meandro. Faz aquela curva. Estás a esquecer da passagem mais bonita da Serra da Gradunha, visto lá de cima, Casa do Guarda. Sim. É uma coisa. Eu levei lá os polacos e os checos. Fica toda a gente. Choraram. Afinal, isto existe. Eu já que só vi isto nos filmes sabes que o problema é a Cova da Beira. Para mim há três sítios. Olha para aqui, a Cova da Beira. Olha para aqui, também a Espanha. Sim. Isto acho que isto é... É o melhor que há. Acho que não está o valor indicado à Não é à casa isso. Eu acho que muitas vezes estamos a olhar só para o quê. Estamos sempre a olhar para o que é que os outros estão a fazer. E se os outros estão a fazer centros de interpretação, porque é para aí que há o dinheiro, é o centro de interpretação. Agora é os passadiços. Agora é os passadiços. E nunca ninguém pensa, olha, para o que tem e tenta valorizá-lo. E o que é diferente? Não, nós habituamos a ver, já não valorizamos. Mas uma das coisas que eu vou agora começar a fazer, a série dos cartazes, é eu vi um cartaz. Sobre a Serra da Estrela, deve ter uns 30 anos, que já não fazem cartazes assim. E lá está, é na Serra da Estrela, não é nada a Serra da Estrela. É um ícone aqui da nossa região, o nosso time está ativo, um bocado à sombra desta história. Mas aquilo também é uma confusão desgraçada. E lá está, Portugal, pá, qual é? Serra da Estrela, Portugal, claro. Que é aqui com trocos. Claro, com minúcias, não é no sítio. Vou qualquer dia, vai ser assim aqui uma coisa mais... Mais, ainda mais local, mais também Portugal. Sabes o que é que podias pôr lá? Uma história. Que era mas era só assim, manter e num cantinho em baixo, a pôr as coordenadas. Ah, pois. Mas não custa nada. Pois. Não é pôr o nome, as coordenadas. Pelo gel, vou contar uma história. Na semana passada, apareceu ali no meu café um casal. Ele, australiano, ela neozelandesa. Estavam ali a dormir na Quinta das Oliveiras, não sei quanto. Isto agora é tudo para contar, não é? Sim, ele depois faz os programas. Começámos a conversar. Tem mais música. Epá, precisamos de mais música. Disseram eles, apaixonadíssimos por esta para a região, pá. Isto é tão bonito, pá. Só nós é que não vemos. Eu fui a dois dias. Ouve, mas isto é tão bonito, pá. Médico, 72 anos. Ela devia ser mais ou menos da minha idade, mas o senhor... Pá, extremamente simpáticos, adoráveis. Passamos 7 horas a conversar ali na esplanada. 7 horas a conversar. Pá, eu vou para a Austrália e qualquer dia estou aqui outra vez e venho à procura de uma casa para vir para aqui. Sabes o que é que isto tem para quem... Isto é verdade, não é só para a nossa região, mas para Portugal inteiro. Tens vários tipos de paisagens, sítios muito diferentes, a muito curta distância. É. Enquanto noutros países tens que fazer... 300 quilómetros, 500 quilómetros para ir ver. Sim, coisa diferente. Aqui tens paisagens que vão. É só passar a serra. É tudo diferente. É só passar a serra. A diversidade. A diversidade. Temos aqui o outono. Isso, não é? Pô, o diamante. Este ano está. Mas começou há bocadinho. Mas vai a manteigas e ficas. Mas nós aqui não valorizamos nada o outro. Nadinha, absolutamente nadinha. Que é uma pena. Mas aí eu acho que o problema é. Não, tipo, o outono. O outono. Os excelentes de um conto do. Nós estamos aqui a falar. Olha aqui no Cantoneira. Foi ontem que eu publiquei. Não, não. Oh, todo. Ele fala da curva do ciclismo. Lá está. Por exemplo, estamos aqui a falar. Olha aí um cavalheiro que veio de Lisboa para cá. E tu também, não é? Mas... Olha, qual é a estação que gostas mais de cá? O outono. Vês? Eu também. É a estação onde ainda há um certo quentinho, começa a arrefecer e é a paisagem. É as cores. As folhas no chão, nos caminhos rurais. Eu tenho um vizinho que era o outono, porque normalmente é o pão das colheitas, é não sei o quê, das frutas, e dos aromas, e dos cheiros, e da beleza. E das matações. Exatamente. E das vindimas que já estão feitas. Que é um sítio que nos convida e não é preciso dar prenda. E das vindimas que já estão feitas e que o vinho já está pronto a beber. Os pratos que se faziam aqui das matações. Pá. É um dia deste em que leira a Ponte de Feijão, porque eu já não. Ele chamou aquele restaurante. Alguma vez foste a uma matança? Foi, mas onde é que é? Pode ser. Legal, alguma vez foste a uma matança? Primeiros corres. Já. Ele tem lá uma coisa que chama-se os primeiros corres. Ali na minha zona, não era? Ali na minha zona chamava-se as Tostelas. O que é aquilo? É uma coisa fantástica. E algumas coisas do fígado, uma costeleta, alguma febra. São as primeiras. Aquilo é feito em. Está bem quentinho? Aquilo é frito, assim bem frito. e ainda vem quente do corpo. Depois é posto numa panela, na, com a própria banha, e depois fica com aquela manteiga branca e tal, e quando é preciso uma urgência, chegas lá, pega-se naquilo, aquece em banho-maria ou põe-se outra vez na frigideira, aquilo. Estalado. É direito, chama-se isto, tem lá, tem lá os primeiros secores, eles chamam-lhe primeiros secores. Eram as primeiras coisas a ser comidas depois da matança do porco. Vem no seguimento do coelho no azeite. Aqui isso é uma... uma iguaria. Aí temos que lá ir fazer um programa com a senhora... Quando estava a descrever, esqueci-me do coelho no azeite. Que é o do descoberto. Que é o senhor, como é que ele se chama? A senhora Maria e o senhor Virgílio. A mãe de Jesus e Virgílio. É uma dupla... Uma vez fui lá com... Há muitos anos, ainda cá estava o Fernando no jornal. Fui lá com... Quando ele Francisco, quando ele Francisco, epá, fazer já um artigo sobre esta porra. E ele disse, não. Não posso, que ela não tem alvarada dela, estava. Eu já tentei, eu já lá fui e disse, tem que cá vir fazer um programa de televisão. E eles, nem pensar nisso, que é... não queremos cá, o que aquilo é. É um café, eles tiveram emigrados e não sei o que, é um café lá. No descoberto vivem 30 pessoas, não é? Mas ele está a ficar muito velho. Eu tenho Parkinson, desculpa. Ah, não sabia. É para termos que lá ir, que aquilo vai acabar. E ela faz, eles fazem um coelhinho no azeite, que é, tu escolhes a maturação. Queres na panela uma semana ou que seja há um mês. E pá, e se tu comes o que está há um mês, aquilo nem parece coelho, aquilo parece outra coisa qualquer. E quando leva mal o coxinho, ele apena a boca, logo para ter, ele come o coelho sozinho. É. E então, é que ali, vamos lá, então, mas essa é a minha avó. Fazia, mas. Ah, que gostas com cebola? Ela fez uma cebola, com o sarpão verdinho. Fez, depois uma coisa. E eu o coxinho. E agora tenho que ler outra vez com ele. Ele até segue. É que ele é parente de Panamacu. Ela fez feijão branco com cebola. Como é que não precisa de feijão para nós? Batata frita, rodelas com pele. Sim. Ardelas. E salada de marujo. Epa, isso é espetacular. Que é uma coisa, umas folhinhas e pequenino. Ai, opa, foda. Então, quando fores lá com ele, diz-nos e vamos lá e fazemos um programa lá com eles, que a gente conversa com o Sr. Virgílio. Não, pode fazer. Aquilo tem que ser um grupo, porque eles não fazem para duas ou três pessoas. Claro. Tem que ser para aí. E também estar a chateá-los para fazer sim. Para. Não, ela não se importa, porque ainda há cá tempos lá. Ela foi buscar um. Era o mesmo caso que a Neirada e o Nés o Velho, tinha que ser um grupo. É, tens que ser para não isso. Fazem só para uma pessoa. Ela que até me fechou lá, era pai, e ela foi buscar um coelho e partiu ali à mão. Ou tu, ou... 6 ou 7 pessoas. Já estamos. Bem, quatro. Eu tenho que... Mas eu tenho pena de não terem conhecido vamos o restaurante das Aradas, o Cabrito. Conheci eu? Não, ainda fui. Conheci eu, que era daquela descida. Eu ainda fui. Eu já não sei quem é que veio cá uma vez. Não sei se foi o Reis. Um gajo do Expresso veio a fazer uma coisa qualquer. Não. Uma coisa qualquer sobre gastronomia. Gostei, mas eu fui. Este já pica. Este já pica. Não foi tratado. Nem é preciso beber. Não foi tratado, não. E aquilo foi engraçado. Eu não fui a todos os sítios. Queres outra garrafa? Não. Eu não sei se foi. Era um gajo do Expresso. Não era o critério, não. É um gajo. Eu só fui com ele ali à Herada, no fim de semana, e depois ele veio cá, e depois fomos às Aradas. E ele depois foi, não sei com quem, eu acabei de estourado, e foi não sei quê. E depois ali no jornal com o Fernando, ele diz assim, tem que ir. E há a avaliação desta coisa. E ele diz assim, o das Aradas está em primeiro, segundo e terceiro. Já faltam referências dessas aqui agora, já não há. Há bons restaurantes, mas não há nada desse nível. Ela sabe não as há batatas... nenhum restaurante aqui que mereça fazer 300 km para vir porque é que há tempos o Francisco me disse, vamos fazer uma coisa sobre... Eu digo, havia também... Não posso fazer sobre restaurantes, isso é uma guerra. Fazemos sobre especialidades, ou pratos. Já não estamos a acusar nenhum... Sim. É que é bastante fácil uma especialidade. Até diz lá, quais especialidades é que temos? Pois, é que é porco. O fiado, qual é a especialidade? Nenhuma. O fiado é... Agora tem uma sopazita. Mas não há nada que tu digas, eu vou a janela de cima de propósito para comer isto. Não. E o cabrito também faz um cabrito. Porque eles fizessem o cabrito à moda da velha, que era que a guarnição das batatas, a fatia, que eu adoro assim. Sim. Até o frango, até o coelho feito assim. Mas deixando de fazer isso. Porque era... Eu acho que estes chefes deviam ser todos, não sei o que é que... Enfim, foi a pior invenção. Só assim, parece que... militaristas, já tens um mar assim. Eu não gosto nada de chefes. Quando falo em chefes, eu fico... Eu fui ao alcaide do restaurante 3 dias depois de abrir. E o rapaz, às tantas, veio-me lá. O que é que o senhor pensa do restaurante? E tal? Eu disse, eu penso bem, está bom. Mas não vá na cantiga aí da malta. Não faça grumês. Né? ainda não fiz para não fazer assim. Você primeiro tem que tomar a clientela média que frequenta restaurantes e casas. Exato. E depois ter esses clientes na mão. Depois começa a fazer essas coisitas. Se começa porque, a fazer... Eu sei que isso não se sabe. Exato. E eu sei que... Ah, já tenho... Já fui a questão... Não, é capaz de ser... Não tenho dúvida nenhuma. Eu não o quero influenciar. Primeiro estabeleça uma clientela. Sim. E depois começa a fazer umas brincadeiras. Um gajo leva de um garfo à guarda. Não sei se uma vez lá foi. Sim. Epá, já tem uma estrela no Michelin. Mas o gajo aquilo é... É muito paparico. Mas aquilo é bem feito, sim, porra. Sim. E ele não se incomoda que Ele é só para ele e para a mulher, porque eu tinha lá um colosso, vendeu aquilo, comprou uma casa velha e pronto. É só para estar só ali. Só para se divertir. Sim. É a dona, ele chama eu, a dona Melina. Isso quem é a dona? É a minha mulher. Então faltam-lhes as músicas. Faz músicas. E a gente também vai escolher umas em. Vamos escolher. Os dois escolhemos. Que dá para dois programas, escolhemos umas. Isto é uma conversa dois para três. Dois programas. Dois ou três. Ah, escolhem mais umas músicas. Quem? Adoro o Diamantino. E a gente ajuda. Ele está a tentar beber não esse quero, vinho. Não quero, não quero. Não. Essa zorrapa. Estou a brincar, cara. Opa, não é o copo cheio, isto é só de fundo de copo. Estou a brincar. É um vinho caseiro assim. É vinho caseiro. Não é tão é para, faz-me lembrar do vinho do meu avô Manel. Que obrigava os amigos lá quando iam visitar a bebê-lo e depois ouviu-os assim no terreiro, eles iam para o terreiro e só ouviu os gajos a mandar o vinho para as couves. Opa. As couves da minha avó bebiam mais tinto que os amigos. Eu só me trouxe outra garrafa por uma razão muito simples. Epá, não é onde te achatar, isto também já é para. Não se bebia, depois estragavas. Olha, como diz a. O Diamante tinha uma frase muito, que eu também nunca mais me esqueci, que era muito engraçada. Vamos ali beber um copo. E ele dizia assim, oh, para beber um copo nem abre a boca. Tem que ser bom a beber. Só um. Só um não vale a pena. E aquela terra que tu conhecias lá, aquilo viviam lá, eram uns peixinhos, viviam lá para aí 10 pessoas. E ele, aquilo, quando o Diamantino lá aparece, aquilo parece que é dia de... Este ano fui a uma terra... Há outra terra que tu tens uma ligação forte, podes contar, que é o Açor, não é? A festa do Açor, é uma das tuas preferidas aqui. É uma coisa. Ainda, este programa ainda vai para o ar antes de... Quando é que é a festa do Açor? Este é da Monça, é o primeiro fim de semana de... 11 e 12 de novembro, não é? 11 e 12 de novembro. A Monça foi uma coisa engraçada. Eu estive na origem daquela estrela. Eu também lá fui nas primeiras vezes. Criámos o modelo das festas, feita em casa. Que é a festa feita na casa das pessoas. E ela é que fizemos aquela porra. Começou com uma matança de um porco, não é? E depois, e se nós começássemos a... Fizemos aquilo só ali na rua, mas tendo... Mas espera aí, mas a tua mãe... E se nós começássemos, para onde vamos abrir as tascas na casa das pessoas? Foi um sucesso. Foi? Acho que foi o melhor ano para... Eu lembro-me de lá ir o primeiro ano. E depois foi muita gente embora. Pá. Foi quase um feio, depois... muita gente em Linis. Aquela malta mais os operacionais foram dos espaços. E aquilo cobrou muito. Mas aquilo precisava ir mais ao restaurante, certo? Precisa. Depois criou um modelo, esse modelo. Depois há nos miscas e na... É, porque... E era uma festa muito perigosa. Já há 22 anos fizemos aquela história. Le plus bel hiver de nos vies, la neige en masse, l'amour, la ouate, patin glissant sur Saint-Denis, jardin de glace au-dessus de l'asphalte. Un grand hiver vif comme une claque, mais beau pareil à l'ancien temps, l'oratorio de Sébastien Bach, le bœuf est là, l'or et l'encens. Mon amour aimait l'hiver autant que j'aimais mon amour. La neige blanche est éphémère, j'aimais l'hiver. plus bel hiver de nos vies. Le bois dans le feu au jour. Libre de vivre au ralenti. Remis à demain les rendez-vous. Rien que du blanc par la fenêtre, sous les draps brûle un volcan, de nouveau né dans la tempête, entrelacés comme des amants. Mon amour aimait l'hiver autant que j'aimais mon amour. La neige blanche est éphémère. J'aimais l'hiver. Personne ne la voit venir, mais quand elle tombe, elle tombe de rue, une pluie lourde et sans avenir, et sans tendresse dans les rues. L'hiver est mort, titre la presse, à la radio ça parle fort. Congé d'école, dit la maîtresse, et tout partout se fond dehors. La neige blanche est éphémère. J'aimais l'hiver.